A referência do barreiro está aqui. Vamos lá, DJ Stawa, Janilson e Caio. Mete marcha. Hoje eu sou obrigado a beber outra vez. Porque assim de cara limpa não vou aguentar. Vejo a mulher que eu amo nos braços. E essa música? Outro. Eu lembro da nega. E eu quase louco. Vou... E aí, Dobichu? Corre pra desabafar. E aí, Baço Lael, homem das fronteiras. E cada noite que ela toca com ele. Meu amigo Peixe tá na área também. E aí, Peixe, um abraço pra você. Mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente... Um abraço bem da nossa... Nada melhor. Nossa amiga Búfala fala aqui com a gente, valeu pelo carinho. Remédio indicado. Tamo junto. Vai, maestro. Vai tocando. Vai, bebê. É a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Esse amor destruiu minha paz. E aí, Topichu? Estou amargurado e apaixonado demais. E essa aqui, ó! E meu parceiro Alexandre. Alexandre da Marombaia, ao lado do seu grande amor, minha amiga Netinha, mamãe do ano. Eu fiz de tudo. Fala, Gigi. Vamos junto. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Então, só... Um abraço, meia Vânia. Vai adensar aí de sobrancelha de Belém. Tamo junto, Vânia. Valeu pelo carinho. Lembra sozinho. Bora, Xinja! Todo nosso amor. Aniversário do Alexandre hoje aí. Ele tá no berço, né, Alexandre? Pela noite. A gente bate os parabéns pra você, viu? Tamo junto. Cheio de amargura. A chorar. Hoje a Raíssa vem curtir o baile, Janil. E aí, meu parceiro Alexandre? Uma tarde tão linda de sol. Ela me apareceu. Como é que ela tava, Caio? Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo. Já sofreu. Oi! Suas mãos tão pequenas e frias. Sua voz tropeçava também. Deixa de claro o oferecimento. Me falava da infância. O Gedelbet é a melhor banca de aposta do estado do Paraná. Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Nem sequer ouviu a paz. Tô esperando o meu boné, viu, Marlon? E o seu ninho. Tô esperando, viu? Não existiu. União Bet, olha pra cima, viu? Tristeza, gratidão. Ao ouvir tanta coisa que a gente. É aquele negócio, né, Caio? Amaral a gente dá pra quem dá pra gente. Sem querer. Vai! Depois de tudo que eu vi. E por aqui na retaguarda, não o meu parceiro William. Esquecer. E a galera da Top Brindes. Ela me disse adeus. Top Fale Brindes. E o seu grande amor. Sei. E me disse Setúbal. De onde ela veio, pra onde ela vai? Oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai? E a saudade? Não sei dizer. Aí, mas... O cara tá querendo largar, mas ele tá só mais uma apertada na cintura. Bora, chupa de feijão! Thank you. sensível e tão provocante. Quando ela se mordeu, ela falou, Caio: seria bem melhor nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez nunca teria sofrido. Agora é tarde, eu sei. E aí, bichinho? Sem querer por ti me apaixonar. Minha amiga Bárbara e a Nanda. Agora é tarde. Vem me ser fruteira, tá junto com a gente. Nossa, quando o maluquinho tá ao lado, vem dar aquele apoio bacana, né, Caio? Que deu pressão, baixo dele. Eu te fico. Para Fabrício do Amor! Valeu! Quando eu peço amor, ela me dá paz. Quando eu peço corpo, ela dá demais. A mal de beija, sábado, Caio. Quando eu infrinjo as leis naturais. Esse último CD esporcou, imagine isso, mas. Ela dá de ombros, se oferece mais. Ela se faz Eva e eu sou Adão. E aí? Ela é Dalila sem traição. E o meu sargento mesmo? E ela? Jamais dá. Seu grande amor tá aqui com a gente. E as bovinhas da Miramar. Desde sábado em Cutijuba. Não Luba. Quer ser mais. Hoje vieram aqui da Top Show. E a saudade da. E eu vivendo num sufoco. Isso aí que o Marlo gosta, né, Marlo? Não sei porquê. Nosso amigo Fala Bela também tá na área. Valeu pelo carinho, viu, garoto? Me entregar naquele dia a outra mulher. Se era ela que eu queria. Uma tese. Eu queria, quero e vou querer mais. O oferecimento só deixada 93 que ela me faz. Marca o Viciado e Vejo Drill da Reverência do Barreiro. O parceiro João e toda a galera da Real Fashion. Eu poderia deixar de abraçar também o parceiro Davi, lá da Emirados Multigripe. Seu calor. E toda a galera da Favela Soul. Sabe com nós. Oh! Oh! E eu vivendo num sufoco. Ei, papá! É a luxo da bracinha do CDP. Porque eu fui tão louco. E aí, Top Show? Se era ela que eu queria. 3, 2, 1. Agora o seu amor pode me fazer feliz. É tudo que eu sei. O meu coração me diz. É o teu amor que eu quero. Só o seu amor tem. Tem o tom. Tem brilho e sabor. É brisa quente. Aí ela passou lá na estéreo, Caio, vai. Quando eu cruzei você na rua, falou mais contra a emoção. Meu bem, agora eu tô na sua. E a Sandra Mota aqui na Top Show. Segura. Eu sei. Cê sabe, minha filha. Eu vi na luz o seu olhar. E aí, Márcio, Márcio Laé. Amor. Homem das fronteiras. Que o tempo não vai apagar. Gratidão, né, o amor. Nunca escutou o trovão do Tamara. Calma, não precisa me sujar. É tudo que eu sei. Alô, Pintinho! De não suportar, olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar. Seu sonho. Com o quadro na frente do meu quarto. Olha meu lugar aí. Vem falar bem lá, meu garoto. DJ Nath Show. Mas potente, valeu, garoto. Um abraço pra você, viu, garoto? Tamo junto. Aqui da Top Show. Será que este negócio é o Silva da Marambá? Sinal de amor. Segurado, DJ Fabiano Moraes. Vem do Bichima na Cacima. E o homem da Coca-Cola na Top Show. Agora querendo agradecer a presença do meu parceiro Marquinho. Pensando um pouquinho em mim. Do Príncipe Negro. Ele só cunhada a Thelma de Macabag, inclusive, já tá saindo fora. Muito obrigado, gratidão, viu? Obrigado pela presença. A Cristina Rija aqui na Top Show. Parabéns, e tudo que vem de você. Eu juro, meu amor, que nunca vou te esquecer. E aí, Silva da Marambaia! Oh, minha flor. Ele pediu. É. Será que este teu ciúme é sinal de amor? É tese, mano, é tese. Tudo que eu sei dizer, o que sinto por você, é muito mais que amor. Viu, Alexandre? Paixão, desejo, loucura, heterogênea mistura, mistura que deu certo. Dizer por que te quero assim. E o Bituca na ponta. Falar também do teu amor. Segura! As coisas que temos em comum. O Vitinho tá na área também. E a Cíntia. Meu sol de verão. Também tá por ali. E toda a galera lá do setor, lá da Barreira. Olha daí! Valeu pela presença e pelo carinho, viu, bebê? Segura, daí! Distribuidora São Bernardo, dá no apoio do trio. É, o maestro. É. Ela liga e fala. Hello, hello. Estou aqui, saiba essa saudade de você. Depois de muito rock 2 no final de semana, me chega só no sapatinho. Hello, hello, estou aqui, saiba essa saudade de você. E o Motaleira. De quem, maestro? No alto da serra. Cantina da Serra. Eu fiz essa canção de amor. Nunca! Falar dos nossos momentos. E nas asas do meu pensamento, torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. Chuva fina é temporal. Chuva lá, chuva de especial. E da amiga Bárbara, o bichinho. E a Nanda, Rick BC Fronteira. Conseguindo esse final de semana lá em Beja, viu? Por favor, não vá. Você vai. Não, não vá embora. Leve o meu sonho azul. Ela chora, mas a minha alma chora. Amor, doce amor. Não, não vai embora. Se achar tua, viu, Alexandre? Não leve o meu sonho. E aí, Angélica? Mega top. Seminário. Pode igreja. E mais uma, não é mais uma. Quando você me quiser. Quando resolver me amar. Eu acho que não, eu acho que não. Será que eu vou acreditar? Eu acho que não. Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração. Você me deixou no chão. Com aquele olhar de quem não quer. De quem, Raíssa? De quem não vi. A história dela é com o tamanho quando começou. Ele não queria. Depois era ela que não queria. Merecer seus olhos. Até que um dia. Tá aí. O Taian. Vai! Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Eu sou. E depois ele falava assim pra ela. Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Agora, maestro. Maestro. Quem tá por aqui é o parceiro Arnaldo. Ele e a sua primeiríssima dama. Muito obrigado pelo carinho. Um amor mais ou menos. Moto, Blast. Mas, afinal, isso. Mega Top. Vinícius Gélix. Via Leca. Cimarituba. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Então fala. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a primeira mulher sofre, mas se ele apanha, se ele não sente dor. O que ele de bom tem pra lhe oferecer? E aí, William? Ah, é gostoso demais esses momentos. Se o seu par aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito. E a livre do preço baixo. Não se intimide, se abra, é seu direito. E a Xisa, a Xisa é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser bom, volta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Bora, Rafaela! Se envolva, bora dar valor. Se entregue. Vai ser bom, volta logo a maçã. Tu chega no ouvido dela e fala assim, maestro. Eu sou seu fã. Rapaz, se tu não arrastar agora, tu não arrasta mais. Resolvi cuidar melhor de mim. E aí, bichinho, alô, Bárbara. Pois você Guibe, sem fronteira. Eu quero. Desejei ter um lindo amanhecer. Numa solidão qualquer. Preciso de amor, você não dá. Preciso de calor, você não está. Me diga como posso ser feliz na vida. Você foi o melhor que eu. Sempre no agradecimento. E só disse não é a longe da bracinha do CDB, né, maestro? Isso mesmo. Eu já não quero Papa Bugs. Esse é o nome da emoção. Do som. Será que o meu beijinho, o meu carinho, nada representam pra você? Será que o calor dos meus beijos já não mata essa sede? Preciso de você, mas eu lhe quero é aqui pra me abraçar. A pá não chega a dela. Qual é a sua? Na rua? Na rua. Não dá, mano. Não dá. Alexandre, para o seu grande amor, vale de dane, Netinha. E aí? Olha, eu me vejo no fundo dos teus olhos azuis. A música costuma falar que é da minha vista. Cada vez mais me aprofundo. Vista do Caio, olhos azuis. Na harmonia de uma tese. Minhas estradas são encruzilhadas. São batalhas perdidas. Já queria agradecer e abraçar com muito carinho minhas o parceiro Renan, minhas da RW Multimarcas. Cicatriz da marca Impérios, né, Renan? Vamos junto, viu? Valeu! Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o... E tudo que tu tem hoje foi gay que te deu. Me jogo nos dois lados. Renan, vida. Vida foi a neneca trans. Entre o fogo e o céu. Moleca do destino. É o azul. Me vejo. Qual é a cor dos teus olhos, maestro? Nos teus olhos de blu. Claro de sim. olhos de blues. Categoria para mamães. Para quem formar o trio. A lua inteira agora é o manto negro. Distribuidora São Bernardo. Também dando apoio. São quatro. Rafaela também atrai. Vale pelo carinho. Fechar. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho. Eu voltei mais puro no céu. Estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas está. Super abraço especial, me da minha careca. E a Lécio e a Pamela também tá na área. Eu lutei minha noite. É, agora a quadrilha tá formada. Fogo, vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo. E as mega top de Maritu. E algumas. Só que a Lécio é da Maramaia. E Marituba. E um ponte de Marituba. E a Lécio do Arerê. Amor, eu sei muito melhor do que ninguém. E não deu em nada, mas sei que esse amor valeu. Me feri quando procurei por outro alguém. Não achei motivos pra esquecer você. Uma conquista. Estou como um barco sem a vela em alto mar. Uma folha sem a chuva pra molhar. Tô a navegar sem a terra vista. Ficou bem marcado e tatuado esse amor. E o tempo e a distância não levou. Foi só bem mais e uma conquista. Sem a chuva pra molhar, tô a navegar, sem a terra vista. E a gente aqui no nosso negócio de show. E aí, Paulo? Como é que você tá? Tá feliz, né? Tudo certo, maestro. Tamo na área, hein? Top show! Tamo Angelino Sicaio! O tio do Barreiro, pai! Saudade apertar, eu vou querer te ver. Já estamos aqui, já estamos aqui. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Olha, queria abraçar com muito carinho meu parceiro Silvio. O amor que tu não pode esperar. Olha aí, pode seguir. Esse cara tem um respeito, cadê o Silvinho, hein? Estar com você oh. Um instante. Um carinho muito grande pra essa rapaziada no mesmo ramo. Tamo junto, viu, Silvio? Fique à vontade. Um pouquinho você vem aqui, seu alô. Se em casa, hein? Era pedreira, mas é no setor, né? Let's go! Ela disse: e você se foi de mim um dia lindo. E eu não acreditei que fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo, sabe, sabe que por dentro chora, meu amor, chora. Choro por você. Tu já viu, né? Eu brinquei de amor e você. Ia ser uma honra te receber essa rapaziada. Trabalho no mesmo ramo. Estudo de bom. E claro, um cara conceituado. Amanei aí. Agora falar de saudade, tocar saudade. Eu, quem que tá aqui do meu lado, meu parceiro DJ Silvio, Aracumbi, que eu tive o prazer de tocar Jujiro com eles, um passeio fluvial, não foi, mano? Com certeza. E aí, Silvio? Prazer imenso em ver os amigos aqui da Via Show. Eu tô até com muita saudade, 2 anos que a gente não se vê, né? Afinal de contas, a Kombi da Saudade já morava aqui na Via Show. Sábado, domingo, segunda-feira, e tocava com todos. Com todos as aparelhagens grandes. Quem se lembra aí do lançamento da carroça? Quem segurou? Kombi da Saudade. Meu irmão, é muita onda. Passa aí um... Passa aí um filme na nossa cabeça, né? Mas graças a Deus, a gente tá vivo aí pra contar essa história e com vocês aqui. Muito obrigado aí. Eu vim aqui hoje na Via Show matar a saudade de todo mundo. Tô por aqui. O Silvinho viajou pra Santa Catarina. Mas ele vai voltar. Então por aqui, toda essa galera, muito obrigado pros meus parceiros, meus amigos, a galera aí que vem aqui na Via Show pra brilhantar mais a festa aqui. Com certeza, essa aqui é a casa aqui. Essa aqui é a casa. A casa é essa aqui pra gente se divertir. Vambora, meus parceiros. Vai pra cima, que a noite só tá começando. Tamo junto. Deixa com nós. Obrigado, Silvio. E a festa não pode parar, não pode. É uma pausa, muito obrigado, viu, garoto. O maestro. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. 3, 2, 1. É o trio do Marreiro. Vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente... Agora, Silva! E tão cedo acabou. Agora, um gritinho! Vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça... E aí, Mazo? Daquele amor tão louco que a gente... Você tá preparado pra próxima fronteira? Tão cedo acabou. Então bora! Esqueça o quanto por ti eu chorei. Ô parceiro, seca! Juntamente com o velho guarda Atila Bromont. Tá por aí com a gente, valeu pelo carinho, viu? Bora, Atila! Uma honra rever você, viu, garoto? Fica à vontade. Você tá com o trio da referência no Barreiro. Fica na Top Show. Se tu não quer, manda ele embora! Vai embora daqui. Esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu. E a saudade! Você não acabou. Saudade marcante aqui na Top Show! Vai embora daqui. Esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu. E tão cedo acabou. 3, 2, 1. Já me esqueceu, e o que eu posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. E aí tu fala, bichinho! Mas não tenho que chorar, eu não preciso sofrer. Minha amiga Bárbara, minha banda, lá de Ponta de Pedras, segura a barcante! Preciso encontrar uma forma pra me reerguer e recomeçar. A regra do jogo mudou, já que não sou mais seu amor. Quero ir de volta ao começo. O amor não tem preço. Felicidade urgente. E aí? Clama o meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. Eita, Top Show! E as marcantes do jeito que você gosta. Sei que não vou mais sofrer porque o pesadelo acabou, ela veio pra ficar de vez. Com isso, dizendo que eu sou o seu amor. E que sofreu demais longe de mim. Agora que ela veio pra ficar, não tem tenho mais motivos pra chorar. Oh, oh, oh. O meu amor já chegou. Pra quê? Pra tomar conta de mim. União Messi! Ela veio pra ficar. A melhor. É. Vamos juntos! O sol já falhou e eu estou à espera. Me liga, tá indo ouvir esse meio do centro. Meu amor, que foi de distribuidora Supernada e me deixou a maior distribuidora de bebidas lá do Jurunas. Não consigo mais viver, não quero nem saber. E a Rafaela Rodrigues, entender. Usa do Lindário. Que razão foi embora. Se empresária Thay e a Rafaela. Meu amor, volte por favor, me tire desse castigo. Prepara logo o Pixie. O que foi que eu fiz contigo, meu amor? Volte por favor. A conta do Jânio, Cícero. Eu quero estar contigo. Que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar como você, amor. Me liga o Silva na Marambaia e o seu filhão Toninho. Oh, aí com a gente, um abraço. E aí, Tayo? Fica amiga ela, hein? E aí, menino Setúbal? Me liga o peixe. Oh, esse teu pai Sandu, viu, peixe? Por favor, e as bobinas? Vida, pra todo mundo. Eu quero estar contigo, minha querida. Olha meu parceiro Silva da Marambaia, o homem da Pílula Azul. Ele meu parceiro Silva e a Búfala também. É. Então quer dizer que o Silva, ele é chegado no leite de Búfala, né, viu? Cadê a Pílula? A Pílula Azul. Prepara três pra mim, viu? É grátis, né? A pensar em você me fazendo sofrer. Vou conseguir encontrar outro amor e sei, vou te esquecer. Queria te conquistar, eu só queria te amar. Com seu olhar sedutor, você deve existir aos perigos desse amor. Não vou deixar me envolver. Obrigado, papai Carlito! Obrigado, bigodinho de ouro! E aí, papa? Eu não vou perder. Como é que você tá? Tudo em paz, tudo em ordem? Faltou alguma coisa aí? Pra cima, hein? Mais desse falso amor. Alexandre, Anetinha, toda a galera! E as mega top! Não me leve. E amiga Angélica Leca! Gratidão pelo carinho de sempre! Estamos juntos! A fantasia não deve existir. E o pé de feijão tá na área! Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Aqui não. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Mas agora só pra ficar, porque deixar. Meu parceiro Charles. Em um momento pude esquecer. Charles, os fanáticos. Também tá aqui com a gente. Muito obrigado. Um abraço pra você, meu garoto. Gratidão. DJ Nath Show. Se vale tentar amor. Livro do Night. No começo de tudo. Eu sorri. Lá do Samba Júnior, né, Nath? O meu prazer. E aí, Raíssa? Vale tentar amor. Música para seus ouvidos. Cintilante, mas belo é o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar. E aí? Como o sol e a mais bela luz do ar. E eu? Vou levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar amor. E as marcantes caiu. Hoje a brisa é sempre o meu prazer. Vale tentar amor. Cintilante, mas belo é o teu. Ó, cai meio frouxo. Tauan, Caio, Janilson, o trio da referência. E te varetando na mana. Se liga, maestro! Mani parceiro também, Papa. Lá do Papa Burg. Fechado com o trio. Tamo juntos, hein? Foi demais o que passou. E Renan? Eu pensei. RW Multimarcas, o homem que comanda a marca Impérios. Ao lado do meu parceiro, meu amigo Valo, o meu beijo. O destino. Tempo cheio de emoção. Lembro que. Logo o bichinho vai estar aí com a gente também. Me amar e ser feliz. E o quê? Foi mais que um sonho. O que é bom não pode acabar. Mais uma vez vamos tentar. Gigi Boy não pode. E meu parceiro Bichine não... O Tag BC Fronteira tá aí comigo também. Me dê outra chance, meu amor. É pelo nosso amor. Você viu? Cisane Silvancena, Raíssa Quentini, tamo juntos, hein? Inimigo Pigmentação, e aí, Anívia? Valeu! Pra curtir! Tu tens a marca registrada. Eu queria agradecer e abraçar o parceiro da Igreja, juntamente com o DJ Silvio da Cumbi da Saudade aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho, viu? Fique à vontade, tamo juntos. Toda cidade tem seu toque. Em qualquer lugar por onde eu for, Junho pintou. Só na mora, só na categoria. Amazonas. como um ano e um segundo. E aí? Seus olhos negros, luz no escuro, e um sorriso à flor da pele. Oh, oh, oh, oh, a flor da pele. Oh, oh, oh, oh, a flor da pele. E em você o meu mundo, imaginei pra sempre ser tua, e uma maneira de te ter. Oh, oh, oh, oh, de te ter. O sofrimento do passado, esse meu orgulho arrependido. O Degrassi! Meu DJ Silvio da Come! Na minha vida, aqui com a gente na segunda mais dançante. A cidade, um abraço pra você! Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando desamor. Diz o que eu preciso, não me mata de saudade. Vem ficar comigo. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor. Ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor e não vai se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. Eu também te quero bem assim. Quero todinho só pra mim. Eu também te quero bem assim. Quero todinho só pra mim. Quero bem assim. Quero você perto de mim. Eu também te quero. Você está aqui com DJ Caio. DJ Caio, o maestro. E aí, Top Show! O maestro e o trio tá na área. Oi. Já, Tauã, Janilson, Caio. O bagulho vai ficar doido. Mas tem que rolar essa sequência aqui, né, tio? Aí o Caio fica como? No fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança brincando de se esconder. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. E o Miguel fala dela. Ele dá valor. Olhar. E aí, pé de feijão? Como é que é? Solte a menina. Que ainda existe em você. Solta ela. Sorria pra mim. Se Rafael estivesse aqui, o Caio tava se declarando. É curtir. A sua história é tão bela. E o Miguel Xérica. E as Mega Top está aí com a gente. E a Miga Lega também. E a Pamela. E a Miga Leslie. Todo mundo está aqui com a gente. Vai, Genilson. Por coisa tão pouca, você não vai desistir. Meu parceiro. Isso aí, Nath Jô também está por ali com a gente. Muito obrigado. Tem tudo pra... Bora falar, Bela. Tamo junto, viu? O Benjamin na mata, também tá na área. Você pode. Valeu mesmo. Como esse pássaro. Você pode brilhar. Eu fiz o mundo melhor. O animaceiro do Bim, mas o Gael. Ele tá na área. E aí, Nívia? Segura. Pra mim. É o trio, segura. É o Birutão. Sem asfalto, sem ambições. Lá. Por aqui também os potentes do Brega e os sem limites da saudade. Crianças. Na área. Obrigado! Vinha. Pai. Vem ver comigo, amor. Vem ver o céu. Vem ver a flor. Vem conhecer a nova cor da vida. Pra quê? Vem ver o sol se pôr. parceiro também, Pedrão. Vilhanete. Alô, bonzão do Barreiro, tá aqui. Só jamais se for. Esqueça o mundo, esqueça a dor. Vem se entregar ao sol que vai se pôr. E a saudade? Isso aqui o Tito gosta. Cheira no cangote dela e fala assim: tenha vergonha. E daí, Nath Show? É tudo. Desde o tempo do Samba Júnior, né, Nath? Hoje eu sou o seu melhor amigo. Bora, búfala! Esse é o maestro. A vida é mesmo assim. Sei que eu posso até chorar contigo. Foi o disco que voltou ao contrário. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. E hoje você vai ver que quem te ama, o Bota, sou eu. E a Thaís, sou eu. Seria sou eu. Sou eu. E o DJ Naldinho Sacana e o Fabiano Moraes. O verdadeiro amor sou eu. Eu peço perdão, não sou ninguém pra perdoar. Quando a gente ama, a gente esquece. Por esse carinho que guardei, ainda é seu. Você sabe bem quem te merece. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu. Deixa, Nilson. Bora, né? E a gente chegando hoje aqui na Top Show. E essa aqui é boa. Vamos contar. 3, 2, 1. Agora! Se vai esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim. E a saudade aqui na Top Show! Grande a tristeza que de Luiz. Pensamentos, lindos momentos, um lá fora o vento. E aí, bichinho? Minha amiga Bárbara, Nana também tá na área. Preciso encontrar minha saudade aqui na Via Show. Com esse homem, se alguém falar, se alguém souber que diga para. Acho que é bem de Cotijuba, né? E se esconde. Cirilá! Tira a reverência do Barreiro, a Manjane e o Zicaio, que tira tona. Cirilá! Porque sem avisar sumiu de mim. Peixinha! Me deixando tão. Obrigado pelo carinho, viu? Assim, o que posso fazer pra ter você? E aí, Atila? Eu sempre acreditei. Sem moral. Na paz. Bora agora. Quero nem pensar em ilusão. Deixa eu que era fora, não. Muito é no meu coração. Elane Bobina! Segura! Nem que o mundo tenha que saber o quanto eu amo você. Nem que ao mundo eu tenha que falar, mas vou. Rodrigo Alexandre! Ex-jogador do Pai Sandu! Inclusive fez um gol aqui no Remo. Do meio de campo. Igual quando o Maeto jogou na Copa em 70, não foi, Renan? Nem que ao mundo eu tenha que falar. Quando teu físico permitia ainda, né? Hoje em dia. Yuri Marcelo Ney, Enio Mauro e a Kis. Vieram meio carinho da área. Segura aí! Saudade. Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. E agora? Quando acontecer, mas logo florescer, meu parceiro, pela vida, Paulinho Digital aniversariando, meu amigo Léo. Já já os parabéns. Aniversariante da noite. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Viva Minha Borás, obrigado pelo carinho, pela vida. Ele, eu te amo. E a Domitiva, lá do Tapanã. Eu te amo. Digo que é legal. E é sempre coisa e tal. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Sábado eu tô com ela lá, Vitão. Dia X. Te amo ainda. Preciso tanto de. Vou tomar um banho de garapé lá no ramal. Sem você não sei viver. E a Cris? Ela disse que vira e veio mesmo. Minha amiga. Te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. É meu parceiro Renan da RW Multimarcas. O Destino. Renan. Via Marca Impérios. Isso aqui ele gosta, Janils. O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Preparei, viu? Preparei meu cachinho. Tudo pra lhe agradar. música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra me esperar. Tudo está preparado, só falta você chegar. Libreceiro Deca! E o Átila! O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo. Com desejo, minha filha. Desejo louco de te amar. Ou tu vem ou vou? Só está faltando você chegar. Só está nome da pílula azul. Você chegar. Seu namorado tá me ameaçando. Disse que vai dar confusão quando ele vê. Olha história. Essa história louca já tá perigosa. Por que, filha? Fala. Porque você me beija em qualquer lugar. Fico te agarrando sem pensar em nada. Vem, meu blaster. Não dá mais pra disfarçar. Eu quero ficar com você. Mas chega de namoro escondido. Fala o que você quer, fala. Eu quero ficar com você. Mas nada de romance proibido. Vai que esse cara agora pra ficar comigo. Eu deixo ela pra viver junto contigo. É tudo ou nada. Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida. É tudo ou nada. Me mostra agora que você tá decidida. Se entregando de uma vez nessa paixão. Pra ser feliz eu bem não tenho uma saída. E essa aqui é do Paulo Angelilson. Espera, não é o que você tá pensando. Se acalma, a cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Se liga aí, por aqui. Faz tempo, já ela disse que vem, cara, que vem o mês. Eu só te peço muita calma. Ali vem a primeira de uma raíça. Você precisa mesmo. Se liga, não me viu a rocha aí. Não tô pedindo pra você voltar. Okay. Não quero outra chance, porque eu sei que não mereço. Se eu erro, parceiro Bichino, vem de me ser fronteira. Reconhecendo exatamente tudo. Domingo eu tô pra lá, né, Jesus? Eu tô amado é belo. Quantas vezes que eu quis um carinho em ti. O que tu queria? Fala. Pra fazer amor, pra fazer amor. Objeto sexual. Amor. E quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Fala o que você quer. Quero seu amor agora. Não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora. A vida toca. Antes do fim, para entre nós dois.